Brasil. Dessa vez, uma edição especial. Fala aí, cara de rato. cara de rato é o nosso novo meme já de 2017, hein? Cara de rato vai ser o meme de 2017. Só chama minha mãe me liga aqui. Eu já falo, fala aí, cara de rato. O chefe chama o cara pra fazer alguma coisa. E aí, cara de rato? Como foi as festas de fim de ano? O que é que temos hoje aqui? Izzy, temos uma edição especialíssima. Para terminar o... Aliás, para começar o ano, né? Já que vai sair depois essa daqui. Com o quê? Nada mais, nada menos que aquele Globo Repórter especial de final de ano, onde os caras fazem os melhores momentos do ano. Tipo a retrospectiva. É, tipo a retrospectiva. O MPB, como ele nasceu no ano de 2016, se a gente falar que é os melhores momentos do ano, é correto. Afinal, a gente vai pegar os melhores momentos de todos os MPBs já fez até hoje. Exatamente. E aí, para essa seleção de notícias maravilhosas e gostosas, quem que a gente convocou, Izzy? A gente pediu ajuda da galera do Telegram, os nossos padrinhos do MPB. Eles selecionaram lá a dedo, cuidadosamente, pegaram os melhores momentos. Não apenas isso, mas eles mandaram as mensagens pra gente, pra acompanhar as notícias que eles escolheram, explicando por que eles escolheram esta notícia ou aquela notícia. Sim, aí é com a edição esplendorosa do nosso editor Juliano, que manda muito aí. Exatamente, a propósito, eu não queria falar ainda, revelar a identidade do nosso editor secreto, porque o pessoal ia ficar falando, ah, mas agora antigamente mudou que era editor. Bom, não é mais o mesmo. Antigamente que era bom, mudaram o editor, tira esse cara daí, o Izzy tava melhor, não, mano. Não, e aí tem o cara que vai falar assim, ah, atrasou, é por causa do editor novo. Pelo contrário. Por causa dele que não tá atrasando mais. É por causa do Juliano que não atrasa mais. E aí ele fez essa edição maravilhosa, ajudou com o pessoal. E ele deu uma sugestão pra mim aqui, que pode, a gente pode pensar no futuro aí, decorrer desse ano de 2017. Qual que é? Que é tornar essa edição especial de Melhores Momentos, de repente, uma edição mensal. Ah, seria bom, hein? Com as melhores notícias do mês. Uma edição bônus pros padrinhos, exato, sei lá? Exato, e lançar um cash extra, entendeu? Ele deu essa ideia. Os caras estão financiando nosso trabalho aqui, nada mais justo. E aí a gente vai estudar, prometemos estudar essa possibilidade, que é bacana, cara, é legal ver o feedback do povo, porque às vezes, quando a gente começou a falar entre a gente quais eram as melhores notícias, a gente, ah, beleza, essa, aquela, tal, tal, tem as clássicas, né? E aí alguém lembrou do porquinho lá, do porquinho com o canguru, tá ligado? Uhum. Que eu nem lembrava, mano, e o caralho, essa foi foda mesmo, a gente riu pra cacete. Então é legal relembrar esses momentos que rolam nas gravações e tudo mais. Uhum. E aí é isso que a gente trouxe aqui pra vocês, para começar o ano bem. Então, Evandro, sim, com a palavra, os nossos padrinhos do melhor podcast do Brasil. Vai daí! Olá, ouvintes, melhor podcast do Brasil. Aqui é Renan Ribeiro. E eu gostaria aqui de desejar um feliz ano novo para todos os ouvintes, em especial para o pessoal do Telegram. O melhor momento do podcast foi o do episódio 11, onde o cara resolveu brincar de GTA e aprontou altas confusões. Escutem aí, valeu. Pra terminar com chave de ouro. Pois é, vamos sair da Bahia. Pra onde mais a gente iria? Ó, esse aqui também envolve nossos amigos da PRF, hein? Glorioso estado do Paraná. Paraná. Em 7 horas, mano, a gente sempre comenta aqui notícias que são GTA da vida real por parte dos policiais. Dessa vez a gente é o personagem. Não, principal. Essa foi GTAzão, mano. GTA Paraná. Mano, se liga, GTA mudou. Paraná Stories. Sim. Em 7 horas, o homem rouba carros, anda pela contramão e morde policial. Essa parte foi sensacional. Um ataque zumbi, além de tudo. Sim, no final. DLC, né? DLC zumbi. DLC zumbi de GTA. A Polícia Rodoviária Federal prendeu nesta tarde de segunda-feira um homem de 30 anos de idade que roubou 2 carros. Caralho. Como é que o cara... Num dia só! Olha bem, eu tenho 31 anos de idade. Eu não consegui até hoje roubar nenhum carro. No GTA, pra você roubar 2 carros já é difícil, caralho. Porra. Envolveu-se em 3 acidentes, entre eles um atropelamento. Caralho! Dirigiu por cerca de 15 km na contramão. Na contramão? Mano, BR-277, eu nem conheço, mas porra, é uma BR. Caralho. Não é um lugar seguro pra você andar na contramão, tá ligado? Porra. E eu imagino que o cara não tava dirigindo, né, dentro dos conformes das regularizações de velocidade máxima, pois é, seguindo as paradas direitinho. Na região de Serra do Mar, no Paraná, a ocorrência durou aproximadamente 7 horas, ou seja, foi um dia intenso. O cara tava com 3 estrelas no tempo. Sim, porra. Ele começou com uma estrelinha e foi aumentando no decorrer dessas 7 horas. Se bem que quando ele deu uma mordida no policial, ele deve ter subido pra 4 estrelas, pelo menos. Tinha helicóptero já atrás do malandro. Uhum. Entre o primeiro acionamento da polícia e até a prisão do envolvido. Por volta das 9 horas da manhã, ou seja, começou cedo. Começou cedo. Acordou, tomou café e foi. E foi fazer merda. Fazer as missões. Os policiais rodoviários federais foram chamados até o quilômetro 57 da BR-17. 59, caralho. São José dos Pinhais, nas imediações da Praça do Pedágio, onde um homem armado com um bastão de madeira... Caralho! Ameaçava os demais. É GTA, mano! Sabe quando você não tem dinheiro no começo? GTA, ele começou, era o dia 1 do GTA, tá ligado? Ele começou, não tinha dinheiro, precisava roubar um carro. Ele não tinha nenhuma arma, pegou um tacape e foi. Mano, pensa se você é um ladrão aí. Vamos tentar analisar a psique do bandido. Uhum. Você vai numa rodovia, como eu falei, uma BR. É onde o carro passa rápido pra caralho. Sim, é uma BR, porra. Aí você vai com um pedaço de madeira e fala, quer saber? Eu vou roubar um carro desses malucos aí. Mano, é igual no GTA, quando você tá na avenida, lá na casa do caralho. Sim, sim. E você para, você vai a pé e para na frente do carro e fica esperando o cara parar pra ver se você rouba. Pode crer, pode crer. Isso acontece demais quando a gente joga online. Aí o cara tava lá com o tacape na BR-17 e chamaram a polícia. Uhum. Lá encontraram um automóvel Fiat Uno, que tinha que ser Uno, é um clássico, né, mano? Uhum. Uno e Brasília, porra, patrimônios nacionais. Parado sobre uma das faixas sem combustível e com danos em sua parte frontal. Olha o que rolou. Por isso que ele roubou dois carros. Ele roubou o Uno, bateu. O dono do Uno devia estar. Fazia tempo que ele abastecia. Uhum. Aí tava sem combustível, parou. Ele saiu do Uno e tal qual o GTA. Apertou o triângulo no outro e já era. Mano, ai caralho, Brasil é maravilhoso. O policial militar que passava pelo local tentou efetuar a prisão do motorista. Deve ser tranquilo. O policial vai falar, ô vagabundo, tá metido, mãos ao alto. Um cara desse, mano. Aí, tá louco. Após envolver. Tentou efetuar a prisão do motorista, que após se envolver em um acidente, agrediu o condutor de outro veículo. Caramba, meu Deus, para, mano. O cara quer bater o recorde de crimes cometidos num dia só, é isso? Mas o agressor fugiu em direção ao mata. Mano, a gente tá na metade da notícia ainda. Foi um dia intenso. Caralho. Minutos depois, o homem roubou uma caminhonete Ford Pampa na porteira de uma chácara na região. Ok. Com o bastão, quebrou o para-brisa e exigiu que o motorista saísse do veículo. Mano, o cara tava insano. Tava demônio da Tasmânia, tá ligado? O dono dessa caminhonete, imagina, você tá de boas ali na sua chácara e tal. Do nada me viu um maluco com um pedaço de pau, quebra o para-brisa do seu carro, e tá fala, ligado? Sai fora. Sai, senão vai tomar paulada, né? Isso seguiu pela contramão em alta velocidade, com destino a Paranaguá. Ah, aí tem um detalhe importante, ó. Havia uma ovelha na carroceria. Pelo amor de Deus! E aí tem a fotinha da... Caramba! Agora entendi a foto. Eu tô vendo aqui a foto. Tem a foto da caminhonete e atrás uma ovelha, mano, sem saber... Tem várias fotos, você viu o slideshow aí, das fotos do... Ah, não, ele deu PT no carro ali, mano, olha lá, vai vendo. A primeira foto é muito boa, que tem a ovelhinha atrás dormindo e tal. Aí tu continua, notícia gigante. Os policiais rodoviários federais e a polícia militar seguiram o suspeito. Uhum. Suspeito do quê, mano? Não tá na cara que esse cara tá fazendo merda. 6 quilômetros à frente, ele acabou por atropelar uma mulher de 43 anos. Meu Deus. Aí aumentou mais uma estrelinha, né? Que caminhava pelo acostamento. Com ferimentos moderados, a vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital. Caro. Então, até aqui, né? Ele roubou um carro, bateu o carro. Saiu da. Porque quando você bate correndo, o carro. Mato. Quando você bate o carro e sai. Roubou o carro, bateu o carro. Tentou roubar outro carro na própria rodovia com o tacape. Isso. Ele tentou não, ele conseguiu. Não, ele tava brigando com outro carro. Ah, sim, sim, sim. Esse cara resistiu. É que nem no GTA quando o motorista resiste. Aí ele fugiu pro mato, achou um cara na caminhonete lá perto da chácara, quebrou o vidro, entrou na caminhonete, saiu com a ovelha atrás. E as estrelinhas subindo. É, e atropelou uma mulher no acostamento. Uhum. Aí, seguindo a vida dele ali, normal. Na altura do quilômetro 51, os policiais visualizaram a caminhonete, que por diversas vezes quase colidiu frontalmente com outros veículos que subiam a serra. Hoje fugiu na contramão, é importante lembrar disso. Isso. O motorista ignorava a presença da viatura da Polícia Federal e seguia acelerando em fuga. Então, eu não acho que ele ignorou no sentido de que não parou quando eles ordenaram, né? Porque se o cara tá fugindo, ele não tá ignorando os caras. Comentou, tá ligado? E aí, beleza? Seguiu. Em parte do trecho percorrido, sequer é acostamento. Mano, esse cara deu muita sorte, brother. De não vir um caminhão e fazer. Ele e as vítimas do cara também, mano. Puta que o pariu. Vai lá, continua. No quilômetro 45, o homem colidiu, aí ó, contra uma carreta e um caminhão guincho. Alguns metros depois, a caminhonete parou sobre a via e o homem voltou a se evadir por uma área de mata fechada. Caralho, esse cara, mano. Feitos por algumas horas, mas ele não foi localizado. mais tarde, por volta das 16 horas. Lembrando que toda essa epopeia começou às 9 horas da manhã. Sim. 4 horas da tarde, o cara ainda tava merdeiro do caralho fazendo bosta. O indivíduo suspeito foi avistado andando pelo acostamento da rodovia. Com uma porra nas mãos. Aí, ó, ele, mano. Já tem, ah, caralho. Tinha o taco, o bagulho de madeira, aí foi na lojinha lá, comprou o pé de cabra, sei lá. Pé de cabra. Equipes da Polícia Federal voltaram ao local e abordaram o suspeito, que reagiu, lógico, e chegou a agredir uns policiais. Um dos agentes foi atingido no rosto e outro na mão, por uma mordida, mano. É o Trevor, caralho. Caralho, é o Trevor brasileiro. Total, mano. Foi necessário o uso de força por 4 policiais rodoviários federais para conter o suspeito. Porra, além de tudo, ele já tinha evoluído os status do boneco lá pra ficar fortinho. Sim. Algemado nas mãos e nos pés. Ele aparentava sinais de uso entorpecentes, nome de... Ah, que surpresa. Será, rapaz? Será que ele tinha saído da igreja de manhã e foi fazer isso? Questionado a respeito pelos agentes da Polícia Federal, disse que havia ingerido cocaína. Mano, tava mais louco. Faz sentido. Mais perdido que pedófilo, hein? Em festa de anão. O primeiro carro havia sido roubado por ele no início da manhã, 6 horas. Ó, começou cedo, não foi 9 horas? Em um posto de combustível localizado em Paranaguá. É, 9 horas foi quando perceberam a merda. Foi quando pintou a primeira estrelinha. Entendeu? Ficou quase 12 horas, mano. Ele ficou das 6 da manhã às 4 da tarde. 10 horas de loucura. Foi mais que um expediente, mano. Sim. 10 horas de loucura. O policial rodoviário federal, feliz durante a ocorrência, farão exames de corpo de delito amanhã, lá, lá, lá. Mano, esse cara, ele tem história pra contar na cadeia. Caralho! Tipo, o cara chega na cadeia, os caras perguntam, o que que você tá aí? Qual é a sua... Como é que eles perguntam? Não, tem uma expressão que eles usam. Puta, nem sei, mano. Tem, nunca foi preso. Nunca foi preso. Tem uma... Você nunca roubou um carro, depois bateu, pegou outro carro, bateu nos caras, atropelou a véia, roubou a ovelha, mordeu o policial. Não é pra ver esse corpo de delito. Tem que ver se esse policial não tá com raiva, maluco. É, mano. Puta que o pariu. Mano, sempre nos agraciando com notícias maravilhosas. Caralho, mano. Cara, GTA, brother. Esse até agora tem o prêmio, o atual prêmio GTA da vida real é pra esse malandro. Esse cara aí. Fala, galerinha do MPB, aqui quem fala é o Gabiru, padrinho desse melhor podcast do Brasil, cara. Esse podcast honesto que você tem que ouvir, você tem que ajudar no padrinho. E, mano, falar dos melhores momentos do MPB é muito difícil, cara, mas a gente teve ano de eleição. E ano de eleição no Brasil, vocês sabem, aquela galhofa. Mas, mano, teve uma coisa que foi galhofada pra caralho, foi a galhofa do empate que houve na eleição de prefeito no Ceará, e eles tiveram que usar o critério mais absurdo do mundo, velho. Um critério que foi quase um para o ímpar mesmo, velho. Isso foi foda, cara. Isso foi foda, isso foi bizarro para um caralho, mano. Então, vamos lembrar desse momento aí. Um abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e vamos pros próximos MPBs aí. Falou! Quem mais que tá na revolta aí, além do nosso brother? Rapaz, quebrador aí. Eu descobri um negócio aqui sobre o meu querido Ceará, Evandro. Uma peculiaridade da lei eleitoral que a gente foi descobrir, eu acho que todos nós descobrimos, por causa dessa situação que aconteceu lá em Cariús, que nunca ouvi falar na minha vida. Ó, Cariús, olha. Cariús. Tem muita cidade com o nome C no Ceará. Ceará, né? Candidato mais velho é eleito após a eleição terminar empatada no Ceará. Olha só, candidatos do PSDB e do PMB terminaram disputa com o exato mesmo número de votos, 5.801. Aí já é mais respeitável do que o outro. Aí é, o outro cara tinha 500, mano. 5 mil eu acho que eu não conseguia não, hein? Tu conseguia 5 mil de votos? Acho que consegue, mano. Se a gente levantar a turma da internet, a gente consegue. Sei não, hein? Caralho, pode morrer, mano. Se você conseguiu 5 mil nego, você tem quase 100 mil seguidores no Twitter, maluco. Não, agora eu tenho 100 mil. Então, se 100 mas mil vagabundo... Mas qualquer lugar que eu fosse me Ah, não. Aí, por isso que eu falei. Teria que fazer umas manobras. Qualquer lugar que eu fosse me candidatar, que tivesse leitores suficientes meus, ouvintes suficientes dos 99 vidas, ia ter políticos sérios que teriam atrairia mais votos. A gente pode fazer o Partido Galhofa. Pode falar Galhofa. PGB, Partido Galhofa Brasileiro. PGB. Não, Partido pela Galhofa Brasileira. Sim, então, é. O que acontece se dois candidatos terminarem empatados no número de votos? A resposta para as perguntas tornou conhecida nesse domingo para os moradores do município de Cariú, cidade 418 quilômetros. Caralho. Cidade 418 quilômetros distante. Tá comendo palavra, eu acho. Essa construção não faz sentido. Tinha que ser 418 quilômetros distante. Me parece estranho, porque se algo está a 400 quilômetros, é subentendido que é a distância. Pode crer. Cidade 418 quilômetros. Não, tinha que ter um A, né? Cidade A, 418 quilômetros. Você pode tirar esse distante e mesmo sem o A frase ainda fica gramaticamente correta. Cidade 418 quilômetros de Fortaleza. Fica um pouco, parece que tá faltando algo, mas gramaticamente não tá errado. Esse distante é completamente supérfluo e redundante. A disputa para a prefeitura do município de 18 mil habitantes foi tão acirrada, pra você ver, 18 mil habitantes. 18 mil, cada um mordeu 5, mano. Foi tão acirrada que a apuração das urnas apontou o único empate entre dois candidatos em todo o país. Os prefeituráveis José Fernandes... Ah, isso era pra prefeito, né? Prefeitura, por isso que tem mais voto. Ah, sim, agora tá claro. Porque eu tava com a história do negócio de vereador na cabeça ainda. Sim. Eu fico pensando, caralho, como é que vereador conseguiu isso tudo numa cidade interior? Porque cidade interior, vereador ganha por pouca coisa mesmo. Uhum. É, o outro cara não ganhou 500, porra. Conta uma história que boa. Teve um tio meu, esqueci qual o nome do cara. É um tio meu que se candidatou a isso é das antigaças, cara. Final dos anos 90. Tio meu que se candidatou a vereador no Rio. E ele ganhou... Cara, eu vou até googlear essa história pra ver se... Você não sonhou com isso? Não, se alguém da minha família, tipo, se apropriou da história pra dizer que foi a situação do meu tio. Acho que o nome dele era Osmenan, peraí. Vereador... Deixa eu ver aqui. Eu acho que... Vou até ligar pro meu pai aqui. Caralho, liga, ao vivo. Vou ligar pro pai. Ao vivo, ao vivo. Vou ligar pra minha mãe aqui e vou ligar pro meu pai. Peraí. Liga e grava. Tô aqui, relaxa. Ligar aqui pro pai. Deixa eu ver se tá... Tomara que não esteja de trabalho. Vou botar no alto-falante aqui. Primeiro toque. Segundo toque. Vai perder o kit aqui da nossa rádio. Pai, rapidão. Eu tô gravando um programa aqui sobre eleições no Brasil e tal, coisas, histórias galhofísticas. E eu lembrei aqui rapidamente, não sei se eu tô lembrando corretamente, ou se eu tô lembrando de alguma outra coisa, mas enfim. Eu devo história de algum tio meu, acho que o tio Osmina, sei lá quem, que se candidatou a vereador no Rio e ganhou exatamente 171 votos. Não. O número dele... Era o número dele. Acho que era o número, não tenho certeza não. Ah, não, mas eu acho que tá, faz sentido aqui. Eu tava tentando lembrar dessa história. E eu lembro disso, que era algum familiar nosso que se candidatou a vereador e tinha alguma conexão com o número 171 que fez a galera zoar o cara. Foi. Ah, tá certo. Pronto, agora você tá no melhor podcast do Brasil. Você está no melhor podcast do Brasil. Essa ligação está sendo gravada? Vim, gente. Você acaba de ganhar uma cesta básica. Você acaba de ganhar uma cesta básica. Acorda, Brasil. Isso aí é melhor. Beleza, pai. Vou lá. Acorda, Brasil. É ótimo. Meu pai tem um canal no YouTube. Tô ligado. Aham. Pois é, os caras, vamos voltar aqui para a notícia, cadê? A turma empatou? Os dois caras, disputa para a prefeitura do município de 18 mil habitantes, foi tão acirrada que a apuração das urnas apontou o único empate dos candidatos, os prefeituráveis José Fernandes Ferreira, conhecido como Irã, não sei por quê. Por quê, né, mano? Será que era um... cara de... Muçulmano, talvez, do pessoal lá do... Pior que não, tem as fotinhas na notícia, deve ser eles dois. Ah, e o seu principal adversário, Antônio Valdenizo de Costa, também conhecido como Niso, aí faz mais sentido. Sim. Receberam os mesmos 5.811 votos. Como a legislação eleitoral só prevê a realização da disputa em um segundo turno de cidades em que há mais de 200 mil eleitores, o novo prefeito de Cariús foi decidido no critério de desempate. Conforme o artigo 110 do Código Eleitoral, em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato caralho, mais não faz sentido nenhum. Caralho, mano, eu tô tentando entender. Isso é pra dar um certo benefício aos idosos e tal? Pra... Não, eu acho que sabe o que? Foi quando os caras estavam fazendo a legislação, o cara falou: ah, mas essa porra nunca vai terminar empatado. Aí bota alguém não. Coisa aí. É, alguém não, mas tem que ter, né? Vai que tem. Ah, foi tão pouco, dá pro mais velho já é. E pronto, vamos. Próximo tópico. Fecha o expediente. É. Capaz que foi algo assim mesmo, mano. Mano, certeza que foi algo assim. Se bem que se, do jeito, ouvinte, por favor, eu que tô curioso agora, se for um concurso público e ficar empatado, nota aí do caralho que seja sendo avaliado, isso também se aplica, é. Cara, eu posso estar viajando bonito, mas eu acho que eu já li algo em relação a esse concurso público, mas eu acho que no caso do concurso público é o oposto, hein? Um tinha 41 anos, o Niso, e o outro, o Irã, tinha 46 anos. Aí os caras falam, dá pro de 46, coitado. Caralho, olha só, a gente quase esquece, hein, quem foi quando essa... A gente sempre esquece, quase não, é o padrão é esquecer. que mandou... Nosso amigo Gabiru, arroba Gabiru com H no final. Mandou várias notícias sobre isso. Algumas a galera tinha mandado antes, mas ele tá sempre presente. Exatamente. Tem um finalzinho aqui, ó. A decisão poderia ter sido diferente caso qualquer um dos 586 eleitores que votaram nulo. Olha isso, mano. Teve uma galera que votou nulo e não ajudou nenhum dos votos. O voto nulo, no caso, é o nulo é o cara... Tem como você votar... Eu nunca votei nessas urnas eletrônicas, né? Então, tem como você votar nulo acidentalmente? O nulo é uma parada... É um botão, mano. Tem. Não, o nulo não é o botão. O branco é o botão. Nulo, o que é o nulo? Você não vota, então? Nulo é quando você tá intencionalmente... Você vota no nulo que não existe? Você tá cancelando o seu voto. O em branco é quando você diz assim, vai qualquer coisa aí. Ah, eu pode crer, achei que o botão era o nulo. O nulo é quando ele é um voto que não vale, entendeu? Você botou um número que não existe e vai Fala pessoal, aqui é o Thiago Praciano, aqui de Maracanaú, Ceará. Quero mandar um abraço pra todos os ouvintes cearenses do MPB e pra todos os repórteres que são a galera show de bola. E o episódio mais hilário, assim, pra mim, a situação mais louca foi do episódio 12, a história do rapaz que foi entregar uma marmita na delegacia sem saber que tava sendo procurado. É muita futaria, mano. Parece coisa do Ceará, parece coisa das minhas áreas. Abraço aí pra todos e vamos com força aí 2017. Valeu! Jovem é detido ao entregar marmita para policiais do BME. Policiais pediram marmita na hora do almoço, só não contaram que o entregador fosse um jovem que tinha mandado de prisão em aberto. Mas esse é esperto, hein, mano? Esse tá muito... Porra, com algumas marmitas nas mãos e muita cara de pau, um entregador de 19 anos desafiou os policiais do Batalhão de Missões Especiais na tarde dessa quarta-feira. Isso porque o jovem... tinha um mandado de prisão expedido pela justiça e mesmo assim foi fazer a entrega aos policiais. No local, ele foi reconhecido e acabou preso. Mano. É interessante porque, ó, não é a polícia comum ali, a polícia civil ou a PM que a gente vê na rua. É o Batalhão de Missões Especiais. Ou seja, eles já têm uma graduação maior dentro da corporação ali. E agora, ele devia ser... Ele tava tentando se regenerar, Afonso. Porra, ele saiu fugido, sei lá, fugiu da cadeia, ou ele fez alguma merda e tava sendo procurado. Mas você vê que ele tava tentando um trabalho honesto. Mas vem cá, ele devia ser um cara super. Devia ter cartaz dele, mais cartaz dele ali do que no Velho Oeste, né? Ele foi entregar, o cara falou: calma aí, tem troco, chefe? Vou buscar o dinheiro ali dentro. Aí chegou lá dentro da delegacia, viu a fotinha dele na parede: calma aí, esteja preso, vagabundo. Aí, cara, como é que pode? O cara obviamente sabia, né? Ele sabia. Lógico. Espero eu que ele... Não, de repente foi o seguinte, ele se arrependeu dos tempos dele de crime, e aí ele abriu, ou ele virou sócio, ou simplesmente tava trabalhando no lugar que faz marmitinha. Na casa da marmita. Isso aí, porra, entregaram o endereço, acho que ele só foi. Só quando ele chegou na frente da delegacia, ele deve ter passado por um dilema, tipo, e aí, rapaz, será que eu volto? Mas se eu voltar, meu chefe vai perguntar por que eu não entreguei, e aí eu não quero perder esse emprego, se eu perder o emprego, eu vou voltar pra vida do crime. E ele, entendeu? Eu tô criando a história já, e aí o cara, acho que ele entrou, sacou? Não, eu vou lá, ninguém vai me reconhecer, não sou tão famoso assim, e ele subestimou a fama criminosa. Caralho, muito bom, continua a notícia aí. Olha lá. Porra. Não, isso é melhor é o seguinte, olha lá. Assim que ele chegou na portaria, o policial responsável por tomar conta do pátio no quartel já reconheceu o acusado. Ele falou: eu já aprendi você. Qual o seu nome completo? Que cena, mano. Então foi isso. Tinha uma coisa pessoal ali com o cara que ele atendeu. Mano, como é que pode? O cara foi lá, né? Eu acho que ele cara, tá me parecendo que ele não sabia que tinha ainda. Não é possível. O policial olhou, achou o rosto dele, reconheceu, né? E falou: pô, eu já te prendi, qual o seu nome completo pra eu vir aqui? Pediu o nome completo e foi lá verificar se era ele mesmo. E o maluco era. Caralho. Mano, a polícia brasileira não tem paz nem na hora de almoçar. Puta que o pariu. Então é isso, é que aprenderam o cara, né? Mas qual foi, peraí, deixa eu ver aqui o negócio. Ele tava mandado de prisão por tráfico de drogas e desacato. O policial foi ligar ele. Cara, então, será que ele não sabia? Ele tava assim, achou que tava passando batida de boa? Já fui preso, mas acho que não tem nada, né? Tá de boa. Com certeza. Já paguei o que devia para a sociedade. É, ele achou que não fosse reconhecido. Ele nem reagiu, ó. Ele viu que deu boa, ele tava... A foto é maravilhosa, que tem ele de bracinho cruzado. Ele até tirou foto. Como assim reagiu? O cara tirou foto, tipo, perdi. Né? Com a sua camisetinha ali de manga comprida. A carinha dele. A questão é, Eles pagaram a marmita ou não? Provavelmente não, hein? Não, porque claro que não. A empresa não pode ficar prejudicada. R$12 da marmita tem que ser pago. Caralho! Aí continua lá, né? Anthony contou que foi a primeira vez que um procurado pela polícia foi até o batalhão espontaneamente pra vender algo. Ele não tava exatamente vendendo, né? Mas tudo bem. Entregar, mas beleza. É a primeira vez que vejo algo semelhante. Chega a ser cômico. Difícil entender porque ele foi entregar marmita no quartel. Provavelmente acreditou que ninguém o reconheceria, ou que não haveria recursos pra essa investigação imediata. Ou até mesmo foi pra zombar de nós, mas se deu mal. Caralho, mano. Policial, né, mano? Aí tem o comentário aqui, ó. Sempre tem a galera defensora dos direitos humanos. Ah, galera dos direitos humanos. A minha, Bela, não vamos falar o nome porque não tem nada a ver o nome. Ele não foi cara de pau e tampouco foi desacatar. Ele só estava trabalhando, com letras maiúsculas. Então, se tivesse entregado drogas, as coisas mudavam. Mudava de figura, mas estava ganhando pão honestamente. Foi embora fosse procurado pela justiça. Ou seja, a Bela, ela acredita na reabilitação do ser humano. É igual católico, né? Basta você pedir desculpa que tá tudo bem. Dali pra frente tamo legal, né? Ele achava que ia ser. Foi bom que o comentário da Bela já rendeu uma discussão aqui, ó. O cara comentou: filha, fez merda, tem que pagar, ponto final. Depois de cumprir a pena, ele pode trabalhar à vontade. Mas é. Pra começar, não sou sua filha. Depois, não estou fazendo apologia ao crime, somente constatando que ele estava trabalhando honestamente, letra maiúscula novamente, e não cometendo novos crimes. É óbvio que ele tem que pagar. Diz o contrário por acaso? Mano, comentário é uma coisa maravilhosa. Ainda mais isso aqui que tá treinado ao Facebook. São as pessoas que discutem no G1. Mano, né, e eu vou te falar um negócio. Eu vou te falar um negócio que... Puta, eu conheço esse Leonardo Piovesan. Puta que me pariu, brother. Como assim? Eu conheço esse cara, juro pra você. Esse cara, tomara que ele esteja ouvindo isso, mano. Esse cara... O cara que tabela, no caso aí. Não, ele era policial, não sei se ainda é. Ele era sargento da PM do Espírito Santo, essa porra, né? Caralho, eu... Deixa eu... Facebook agora, peraí. Tá explicado, hein? Piovesan. Tá explicado o que ele tá falando que... Puta, vai dar bombom, que mundo mano. Pequeno bombom. Da porra, mano. Piovesan, vai até... Peraí que tem... Isso é Twitter dele, né? Peraí, tipo, não é Piovesan. Esse arroba Piovesan, não é Piovesan. Caralho, tive que ser ainda ter ele no Facebook, cara. Esse cara era brother meu do tempo do fórum Cocada Boa, brother. Caralho. Nossa. E ele era sargento. Inclusive, ok, vou mandar aqui pra você, não vou botar. Ok, ó. Ele me pediu. Olha como é o mesmo cara. Então, mas aí você entende por que ele tá lá. Tá lá falando que bandido bom, tá bandido morto. O cara policia fora e dentro da rede. Caralho, que mundo pequeno, brother. Você é um cara, um brother meu das antigaças de fórum de internet, mano. Que merda. Eu vi o nome Leonardo Piovesan, aí vi a foto, e aí caiu a ficha que é a parada do Espírito Santo. Essa, eu falei, essa mina Bela, essa Bela aí dos comentários, ela deve ser parente do cara, mano. Porque tem outro maluco que colocou: honesto seria se ele não tivesse cometido crimes e não tentando trabalhar. Aí ela: concordo, mas agora ele tá trabalhando honesto. Mas o mandado de prisão tá de boa, né? Não importa. Oi, Heitor Lopes. Primeiramente, eu queria desejar um Feliz Natal, um bom ano novo pra todo mundo aí. E que 2017 tenha muita zoeira nossa aí. E eu queria falar do episódio 3, referente à notícia do rapaz lá com a mandioca entochada. Aquela interpretação digna de Oscar do Izzy Nobre e do Evandro de Freitas. Abraço pra todo mundo. Vamos simular a ligação, Izzy. Vamos lá. Você tá ligando? Eu tô ligando. E eu sou do serviço de ajuda aí, okay. Do médico. Trim, trim, trim. Alô, boa noite, Samu. Opa, pessoal aí do Samu, eu tô tendo um pequeno probleminha aqui. Qual o seu pequeno? Pequeno? Já começou mentindo. A ironia, é? Qual o seu problema, jovem? Então, né, que eu cheguei aqui em casa e aí tinha... Alagou aqui, né, que choveu muito ontem. Você notou que choveu muito ontem? Sim, aqui também tá chovendo. Pois é, choveu pra caramba. O número de emergências. Exatamente, choveu muito, né? E aí, né, eu fui ali na cozinha, tinha preparado ali uma mandioca, né, pra comer e tal. E eu tinha deixado a mandioca ali em pé na minha cadeira, porque é assim que eu guardo a minha mandioca, eu deixo elas em pé na cadeira. Sim, só que tava molhado. Pois é, tava um pouco molhado, né? E aí eu escorreguei e eu tava também sem calça, porque assim que eu chego em casa eu tiro a calça e eu fico nu, porque, né, é mais confortável. Então eu estava pelado e o chão tá molhado porque choveu muito. E a mandioca eu tinha guardado ela em pé em cima da cadeira. E aí eu escorreguei e infelizmente não consegui me segurar. E aí eu caí em cima da mandioca e a mandioca entrou no meu duodeno. E eu acho que é lá que ele está no momento.

É, nesse dia eu tava na rua, eu lembro como se fosse hoje, porque eu tava na rua voltando da aula de inglês e eu comecei a rachar o bico, eu juro, eu comecei a rir muito no meio da rua, eu vi o pessoal olhando pra minha cara, tipo, esse cara tá rindo sozinho, então foi muito engraçado. Valeu, pessoal, boas festas e parabéns aí, Izzy e Evandro. Oi, meu nome é Laura e o melhor momento do ano pra mim, em que o Izzy contou a namorada dele, não tinha camisinha de Cheetos, como meia hora disso, o melhor momento do MPB esse ano. É coisa de maluco novo, né, cara? Como eu falei, quando eu tinha lá meus 17 anos e tal, eu morria de vergonha. Eu pedia pra minha... Eu era tão cabaço, mano, que eu pedia pra minha namorada da época comprar camisinha, que eu morria de vergonha. Caralho. Aí eu cheguei a roubar... Cara, eu já te contei isso no 99 Vidas. Eu já cheguei a roubar camisinha num supermercado. Caralho, um monte... mano. Sério, juro pra você, comprei um monte de coisa, biscoito, chocolate, essas coisas. E aí, na saída... Tipo, sabe qual é? Deu um sumiço aqui num pacote de camisinha, cara. Deu um migué, colocou embaixo da blusa. Exatamente. Clássica colocar embaixo da blusa. Miguelada bonita. Ambos passaram por exames e estão tomando antibióticos para ajudar na recuperação. Antibióticos, é. O cara parar de ver. É. Antibióticos. Um estudo conduzido pela Hanoi Medical University. Em parceria com a... Caralho, olha esse estudo. Ele foi conduzido pela Hanoi Medical Universe em parceria com a Hanoi Medical College. Entrevistou 2.700 estudantes e mostrou que 25%... Caralho, dos deles... Vamos ajudar nós também, RedeTV! Os caras já são os analfabetos lendo, né? Ainda faz um texto desse? Os caras não estão ajudando. Então, dos deles, acredito que comprar camisinha é algo constrangedor. Qual é a dificuldade de falar deles? Exatamente, por causa de erro de digitação. Estudantes, 25% de estudantes dessa pesquisa aí. Constrangedor não é ir comprar camisinha. Constrangedor é você colocar uma sacola do Carrefour na sua piroca e dar essa bota que tá. No pronto-socorro. Exatamente. Todo fodido. Agora eu vou te falar uma parada pior que isso. Eu já te contei skin off. Lá vem. Quando eu era mais novo, terminava de estudar. Se as pessoas soubessem os homens, ficariam enojadas. Meu Deus do céu. É, não tem comentário, hein? O pessoal que já usou sacola como camisinha ficou com vergonha de comentar. Não, eu acho que o site ele permite comentários? Acho que não, é por isso que não tem. Permite sim, mano. Por isso que não tem ninguém falando, ah, a culpa do PT que não dá camisinha pra população. A culpa do PT que o pessoal do Vietnã não tem camisinha. É. Ah, cara, quando eu era mais novo, eu tinha lá meus 16 anos. Eu te contei assim, ó. Eu cogitei usar não a sacola plástica, mas eu juro pra você. Um saco de Cheetos, brother. Caralho, é pior, eu acho, mano. Porque a sacola me parece mais maleável. O saco de Cheetos ia fazer um estrago, maluco. E o cheiro? O cheiro dos Cheetos sozinho já não é lá agradável? Cara, como? Porra, o Cheetos que... bola. Mano, o Cheetos bola parece um cadáver, cê é louco. Você abre o saco, é fedido, é gostoso pra caralho. Mas o cheiro, mano, ai, cê tá maluco, mano. Tem um cheiro escroto. Mano, eu cogitei usar um saco de Cheetos. Como? Cê é louco. Ainda bem que passou rápido. Não ia estar aqui hoje contando essa história, hein, mano. Já pensou, mano? Imagina o estrago. Piroca, mano. Mano, mas é foda. Hoje em dia, que a gente tá um pouco mais velho, menos idiota, você ainda dá aquela segurada, tá ligado? Você fala, porra, beleza. Você namora, tem mulher, sei lá. Você fala, mano, beleza, hoje não dá, né? Porque tá menstruado e ela não quer, enfim. E você segue a sua vida e você sabe que você vai ter outra oportunidade. Mas quando você é mais novo, toda vez que você vai transar, parece que é a última, não, maluco. Você não pode desperdiçar. Foi daí o pensamento. Você não pode desperdiçar a oportunidade. Mas é porque você não tinha camisinha ou porque ela tava menstruada? Não tinha camisinha. Você queria fugir. Se tivesse menstruado, quando a menina tá menstruada e você é adolescente, aí que é, porque aí você não precisa usar, tá ligado? Você vai que vai, foda-se. Vai que vai, foda-se. Então mas você tá menstruado. Que era o tubinho, era o bola, era qual? Nem lembro, cara. Lembro. Era o requeijão. Caralho, que nojo. Mano. Que merda pra lá, Jesus, tá ligado? Cara, como você falou, quando, na época, quando você tá no baradinho, adolescente, os pais não estão em casa, essa é a oportunidade. Você não pode perder a oportunidade. É tipo o cara tá na rua, sei lá, e passa o Obama pra tirar uma selfie, tá ligado? Não vai acontecer nunca mais na sua vida. Tem que fazer o necessário, né? Então, eu cogitei... Porque assim, eu lembrei que eu ia falar, quase que precisei da ajuda do Izzy do Futuro de novo, porque eu perdi o fio da meada. O que acontece? Quando a mina tá menstruada, a chance dela engravidar é muito, muito, muito minúscula. Entendeu? É possível ainda, né? Tem várias histórias de garotas que engravidaram transando quando estavam menstruadas. Mas a chance é muito menor, é virtualmente impossível, vamos dizer assim. Né? É bem mais raro. Do que se ela tipo, simplesmente está. Porque o que acontece é o seguinte: a mulher fica fértil, né? Por alguns dias. E aí, quando o organismo decide, não tem criança vindo, então foda-se. Aí joga tudo fora, entendeu? Sim. Quando ela tá nesse processo de jogar tudo fora, né, o que acontece é que o óvulo vai junto com a menstruação. Mas acontece às vezes, em alguns casos não muito comuns, que o óvulo se mantém ali por um tempo. E aí é viável acontecer a gravidez se o casal transar durante esse momento, né? Mas é mais raro. E por isso, quando a mina tava menstruada, pô, mano, era alegria, tá ligado? Não precisa ir comprar camisinha, passar vergonha, é só meter lance, tá ligado? Quentinho. Meter lance. Talvez um pouco molhado demais, um pouco... Mano, mas eu não falei, naquela época não tinha, você não podia não tem pizza. Tempo ruim. Não tem tempo ruim, mano. É que nem pizza, mesmo ruim é bom. Não podia desperdiçar, mano. Mas como que foi? O Wiz do passado cogitou usar o cheats e desistiu rápido ou ele foi coagido pela sua parceira? Ele falou, tá maluco, vagabundo? Cara, a gente, eu não cheguei nem a propor a ela. A gente tava naquela pegação, né? E não tinha camisinha. E eu tinha. Cara olhando pro lado, caçando o que podia usar. Eu tinha. Não, o pior é isso. O pior é que eu tinha comido cheats. O cheats e uma Coca-Cola em cima da mesa. O pior é isso. O pior é que eu já tinha comido cheats tinha algumas horas. Então o pacote ainda tava no lixo! Caralho, aí, mano, tudo errado. Eu ia contaminar, ia dar certão isso daí mesmo. Pacote cheio de verme, todo fodido, bactéria pra caralho. Meter na piroca e colocar dentro da mina, mano. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Será que algum desses métodos alternativos funcionam realmente? Tipo, vai proteger o cara e não vai ferrar porra ele, mano? Porra nenhuma, mano. Aquele sei lá como camisinha é o nome daquele caseira, vamos chamar de camisinha caseira. Camisinhas caseiras. Aquele material não é lubrificado. Cara, esse é horrível, não é lubrificado, tá ligado? A parada não é resistente, não é elástica. Não ia dar pra sentir porra nenhuma, mano. Você é louco, imagina. Camisinha já reduz a sensibilidade. Imagina um pacote de Cheetos, porra! Bagulho metálico. Piroca do Tron, sei lá, do Robocop. Piroca do Robocop. coloca ele ao contrário, tá ligado? Puta que pariu. Graça de vida. Fala pessoal do melhor podcast do Brasil, aqui é o Carlos de Vila Velha, Espírito Santo, e o melhor momento do MPB esse ano foi o Izzy e o Evandro noticiando a história da cabra que foi fazer uma tirolesa e ficou presa e teve que ser resgatado. Foi simplesmente maravilhoso, com direito a vídeo da cabra pendurada. Então é isso pessoal, Feliz Natal e um ótimo ano novo pra todos, um abraço. Fala galera, aqui é o Fábio de São Bernardo e um dos momentos mais legais do MPB foi a notícia da cabra que ficou presa pelos chifres no fio e o Easy tentando adivinhar a tirolesa que estava na cabeça do Evandro. Evandro, o que, que você traz aí pra pauta? O que, que aconteceu no mundo esses dias aí? O que, que aconteceu no mundo, Easy? A primeira notícia, cara, é maravilhosa só pela foto. Vai. Que é o quê? Uma cabra, veja você, que já é um bicho que tem no... Lembra daquele vídeo do... Sei lá, eu sempre me confundo entre cabra e bode e afins. Mas cabra é bicho... a fêmea e bode é o macho, pô. Então, basicamente é o mesmo. Eles têm aqueles chips maravilhosos. Porra. E aí que era uma cabra você derrubando... Você ouviu aqui primeiro, o Evandro não sabe diferenciar homem de mulher, hein? Não, porra. Pelo chifre, não. No mundo animal, não. Pelo chifre, não. Aí, se bem que tem homem com chifre também, né? Pois é, tem muito pra ele. Ah, tem um vídeo, pode linkar aí no post também. A cabra, uma cabra toda raivosa, tretando com a população na rua, em alguma cidade do país e tal. E ela derruba até um tiozinho na moto, mano. É muito bom também. Mas essa notícia é uma cabra que foi resgatada com chifres pendurada no fio de alta tensão, mano. Como essa filha da puta foi parar lá? Cabra resgatada na Grécia ao ficar com chifres presos em cabo. O que aconteceu? Não, imagina o cara que viu essa cena. O cara tava ali passeando com seu carro, indo trabalhar, enfim. Tem uma cabra presa no fio elétrico. Tipo, mano, a decoração do uma cabra presa no fio, velho. Como assim? A decoração. Olha lá. A mulher do 9-1 que ele ligou lá na Grécia. Ô, então, tem uma cabra aqui, vocês puderam mandar alguém pra tirar? A mulher, mano, deve ter muito achado que era trote, velho. Ó, a descrição da notícia aqui que tá no nosso glorioso G1, Planeta Bizarro. Uma cabra precisou ser resgatada depois que ficou com os chifres presos em um cabo que passa sobre uma estrada rural na Grécia. Eu não sei o nome da cidade aqui. Sicúrio. Giannis Gorlas publicou um vídeo no... Mano, tem um vídeo, o vídeo é maravilhoso. Publicou um vídeo no YouTube que mostra a equipe de resgate usando uma escada e corda para conseguir retirar o animal. A cabra enroscou os chifres enquanto se alimentava no topo do morro. Mano, é uma aventura. Essa notícia é uma aventura para todo mundo, mano. Como assim? Até pra cabra. Não, olha a foto tá no post, vai lá, lá, hbdia.com, no dia que sair o podcast. Vai ser o post do topo lá. Cara, como é que... Eu não tô entendendo a lógica, a física da parada. Sabe o que tá acontecendo essa porra? Manja aquelas... Puta, não sei o nome dessa merda, mano. Tem umas paradinhas dessa em festa de criança em alguns lugares. Uma pinhata de formato de cabra? Isso tá... Não é pinhata. Não, é um bagulho que a pessoa sobe porque... lá em cima e desce pendurada. Um elevador? Eu não tô entendendo. Não, mano, eu esqueci o nome. Eu tô me sentindo como se eu estivesse jogando imagem em ação e eu tenho que adivinhar o que você tá pensando através de uma descrição que eu tô nome. Tirolesa, viado. Tirolesa. Essa porra dessa cabra, se você ver no vídeo, esse é um morro, né? E aí o fio parte da parte mais alta do morro e atravessa a estrada. Ah, e ela desceu de tirolesa. Aí ficou parada. Esse é o ponto que ela ficou parada. Mano, como eu falei, foi uma aventura pra todo mundo, porque a pessoa que viu, ela tem uma puta história pra contar, os caras que resgataram, e a cabra, tá ligado? Imagina ela contando pras amigas a cabra dela, malandro, eu tava comendo ali no morro, se eu contasse, não vai acreditar. Caralho, deu a foto dos tiozinhos lá com a escada em cima lá de um carro tentando tirar. Porra, mas que merda, mano. Então, peraí. Na verdade, tinha uma parte, a teoria da tirolesa, então, que a gente tem aqui. Tinha uma parte mais alta no morro, em que o cabra era mais próximo da grama. A só cabra. Ou foi extraterrestre, maluco? A cabra tava dando. Não, então a cabra tava dando ré, aí engatou o chifre no cabo, e aí ela se desesperou, começou a pular, e nisso a tirolesa entrou em ação, é isso então? Pode, efeito tirolesa. Efeito tirolesa, puta que pariu. Meu pai tá me ligando aqui, por favor. Coisa que eu acho que eu posso sugerir, já que eu tô aqui gravando, a gente dá um bizu nos comentários também, né? Porque adivinha de quem tô falando nos comentários? Mano, a notícia é que uma cabra ficou presa no fio. Na Grécia. É. Mano, adivinha de quem os caras estão falando no comentário? O cara, um amigo Davi Salles comentou aqui: se colocar a Dilma e os tubarões vão embora. Mano, what the fuck, maluco? O que tem a ver com... Caralho. Este foi o MPB especial final de ano, melhores momentos, retrospectiva. O melhor qual é o programa? O melhor MPB do Brasil. O melhor MPB do Brasil. Espero que essa seja uma tradição anual, talvez, quem sabe, mensal. O hein? Nome do cast tem que ser o melhor e as melhores. O melhor e as melhores, pode crer. Evandro. Sim. Um próspero ano novo aí de 2017, tomara que não seja tão desgracento quanto foi esse. Cara, 2016. Cara, eu tava até escrevendo um texto aqui pra postar no Facebook de fichamentos de ano e tal, agradecendo a turma. Eu até coloquei que pra 2017 superar 2016 em termos de desgraça, ele tem que se esforçar muito, tá ligado? Porque sempre os caras fazem aquele desejo de, ah, tomara que o ano que vem seja melhor do que passou e pior do que o que vem. Que não faz muito sentido, porque o cara te desejando isso, ele quer que você tenha só um ano bom da sua vida, né? Que você fica alternando, um ano bom e um ano merda. Mas, cara, não tem como 2017 ser tão ziquento quanto foi 2016. Então, a tendência é melhorar. Eu sempre tento falar isso, que a tendência é melhorar. Ou não, né? Porque de repente você tá se preparando pra uma decepção fodida. Porque você tá achando que não tem como piorar. Você tá muito otimista, aí o negócio é pior. Já pensou? Vando, você tá animadão aí pra 2017 e aí eles nos vêm com 2016S. Pior ainda do que o original. Maior, com a bateria acabando mais rápido. Cuidado! Não vai ficar muito animado, melhor pensar. Mas, cara, não, é melhor pensar que a tendência é melhorar, senão fodeu. Senão o cara se mata. Então, cara, pra que continue o MPB, o que as pessoas têm que fazer? Pra que continue o MPB, vá lá no padrim.com.br/o melhor podcast do Brasil. Se você tem aí 5, 10 reais por mês, o que você gostaria de usar pra que dê continuidade ao programa, considere se tornar nossos padrinhos. Pra que a gente continue alegrando todos os seus finais de semana. E, cara, edições especiais a gente quer fazer aí no decorrer do ano, ó. Edição especial de carnaval, edição especial do Enem que pode rolar, que esse ano acabou não rolando, qualquer edição especial, sei lá, eleições, o que for rolar de acontecimento especial durante o ano, a gente pode fazer edições especiais, é um cast que a gente adora gravar, a gente se diverte pra caralho gravando isso daqui, e é muito maneiro, agradeço de coração quem consegue tirar uma graninha aí pra ajudar a gente, que é isso que eu mantenho essa bagaça viva, e em breve, Izzy, vou falar aqui já datas, ó, foda-se, esse mês teremos novidades relacionadas ao MPB, fiquem ligadinhos.